Você é a minha paixão, é a dona do meu coração, que completa a minha vida. É tudo que eu sempre sonhei. Nos momentos difíceis da vida, sempre tive a sua mão amiga, cuidando de mim e eu de você. Mas você sempre reclama que sempre estou distante, em datas importantes que não lhe mando flores. Se engana, meu amor, onde quer que eu estou, só penso em você. Uma estrela que brilha no céu, nos trazendo uma lua de mel, renovando assim esse amor entre eu e você. Quando eu te vi pela primeira vez, já me apaixonei, eu me entreguei sem pensar em nada. Vivo pra você e você pra mim. Te completo na cama e a gente se ama. O resto é o resto, só quero você. Estrela que brilha no céu, nos trazendo uma lua de mel, renovando assim esse amor entre eu e você. Quando eu te vi pela primeira vez, já me apaixonei, eu me entreguei sem pensar em o resto é o resto, só quero você. Quando eu te vi pela primeira vez, já me apaixonei, eu me entreguei sem pensar em nada. Vivo pra você e você pra mim. Te completo na cama e a gente se ama. O resto é o resto, só quero você. O resto é o resto, só quero você.